Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu cheguei junto com o mês de maio, a primeira segunda-feira do mês de maio, dia 4, abraçando os meus amigos de todo o Brasil e os brasileiros que curtem o nosso programa em outros países pela internet. A discoteca do Cleitão recebe pela primeira vez o mineirinho lá de Guaxupé, o Vaguinho. A Faculdade da Música apresenta os mestres Pena Branca e Chavantinho. A frase irretocável do compositor Ivan Medeiros. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 27. A dica do programa de hoje. Você acompanha o noticiário político? Você acompanha a política na sua cidade? Você discute política? Essa é a nossa dica do programa de hoje. 50 anos da Jovem Guarda, eu vou trazer o Roberto Carlos e um grande sucesso. A sugestão do Bejar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a banda Mercosul com a participação do Eduardo Costa. Eu começo trazendo aí Alcino Alves e Rocha, A Primeira Mulher. Ela vai morrer de tanta saudade. Não foi bem assim, foi pior pra mim, pois deixei ali minha felicidade. Ela não ligou, não me procurou, sofreu e chorou de cabeça erguida. O meu novo amor não me deu valor. Aprendi com a dor que ela é minha vida. Hoje aqui distante, sem esposa, sem amante, posso voltar. Ela não me quer, tento disfarçar, mas na realidade eu morro de saudade da primeira mulher. Não me procurou, sofreu e chorou de cabeça erguida. O meu novo amor não me deu valor. Aprendi com a dor que ela é minha vida. Hoje aqui distante, sem esposa, sem amante, não posso voltar. Ela não me quer, tento disfarçar, mas na realidade eu morro de saudade da primeira

e ele me disse que tem alguns ouvintes que não perdem o nosso programa. Por exemplo, a Dona Preta, que é esposa do sargento Mauro, né? Que é assessor do prefeito lá, e também ele pediu para tocar essa música aqui para o Ronan da Lanchonete. Ronan, um abração para você. Ô Lito, vou tocar um modão daqui a pouco para você, que você pediu o Vaca Estrela e o Boi Fubá, viu? Mas agora eu vou atender o Ronan da Lanchonete em Conceição do Araguaia, do estado do Pará. Ele pediu e pediu bem. Tonico e Tinoco, Mourão da Porteira. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tonico e Tinoco, Mourão da Porteira. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sabe não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que promove eventos em qualquer lugar do Brasil, eu vou facilitar a sua vida. Vou passar para você o telefone da RBM Música, porque não é fácil você fazer contato com os artistas, não. E aí entra muito atravessador, entra os oportunistas, né? Conheço gente que se deu muito mal conversando com as pessoas erradas para contratar o show certo. Aqui na RBM, você contrata o show certo pelas pessoas certas, viu? Ligando 61 99 81 3601, 99 81 3601, você leva para sua cidade o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Márcia Ferreira, Rony Mota, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. O sucesso do momento, Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Que mal te fiz eu?

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Banda Mercosul e Eduardo Costa. Isso não é amor. Mas você que está começando, o Flávio Bejar te ajuda também. Não é só as grandes estrelas que ele divulga, não. Viu? Ele faz um trecho lá nas Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo no Brasil. Ele faz mais de 300 rádios, né? Num roteiro que ele está nesse roteiro há mais de 30 anos, conhece todo mundo. O Flavinho é gente boa demais. Então o trabalho dele, o que ele falar para você, eu assino embaixo, viu? É só ligar 61-9981-3601, falar com o Flávio Bejar. No próximo bloco, o Rei, Roberto Carlos, César Menotti Fabiano e Zé Felipe. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Há 50 anos atrás, nas tardes de domingo da TV Record, um bando de cabeludos com roupas coloridas. Naquele tempo, o homem que usasse uma camisa vermelha era viado. É, não podia não. E essa turma chegou revolucionando com as botas diferentes, umas roupas diferentes, umas camisas coloridas, um cabelo grande, né? E mudou aquele panorama, tirou aquele marasmo que estava acontecendo na música brasileira num movimento muito importante chamado Jovem Guarda. E hoje nós estamos recordando 50 anos da Jovem Guarda com seu comandante Roberto Carlos. Só vou gostar de quem gosta de mim. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruí nosso amor. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim. Eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar. Recordando os 50 anos da Jovem Guarda, eu toquei Roberto Carlos, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim, para Cecília Alves. A Cecília mora em Matureia, na Paraíba. Ela curte o nosso programa pela Estrela da Serra FM, lá do Gabriel Medeiros. Né? E ela diz que gosta muito, que ama o programa. Cecília, um grande beijo, uma moça bonita, rapaz. Um grande beijo para você, um abração para o Gabriel Medeiros e todos os ouvintes da Estrela da Serra FM em Matureia, na Paraíba. Os gordinhos simpáticos César Menotti e Fabiano, Leão Domado.

você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Zé Felipe, você mente para Nara Cristina Miranda, de Ponte Alta do Tocantins. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Nara, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Estive aí na sua terra, viu? Conheço Ponte Alta. Fiz um show aí em 1994, há 21 anos atrás. Na época o prefeito era o Luizinho. Eu estive aí, naquele tempo podia fazer show em campanha política, eu estive aí com o governador Zé Wilson Siqueira Campos, e para variar ele ganhou no primeiro turno. Eu tinha esse mau costume, campanha que eu participava, não perdia não. Depois acabaram com essa história de show, dizendo que ia baratear o custo da campanha, fizeram foi aumentar, né? Porque o show juntava todo mundo, o político dava um recado uma vez só, agora para substituir um cantor tem que contratar. Tem que contratar não, tem que comprar, agora o voto está sendo é vendido mesmo, né? Na cara dura, na pouca vergonha. Tem que voltar esse negócio de poder fazer comício aí, porque desempregou muita gente. A única pessoa que não pode trabalhar na época da eleição é o artista. Isso é uma... tem umas coisas que acontecem no Brasil que não dá para entender de jeito nenhum. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Você acompanha o noticiário político? Você conversa sobre política na família, com os amigos? Já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica muito importante. A gente tem mania de esculhambar os políticos, todo político é ladrão, falar mal do governo e tal, mas tem um pequeno detalhe, a gente não participa. 99% das pessoas que entram no Facebook para esculhambar os políticos, e aliás eu acho... Uma coisa que me entristece é quando alguém se dirige a uma autoridade, a presidente da república, a um ministro, a um vereador, a um prefeito, a um deputado, um senador, com palavras chulas, né? Você pode criticar, você pode discordar, mas eu acho que a educação cabe em qualquer lugar. E as pessoas dizem absurdos, se esquecendo que o que você põe na internet fica pro resto da vida. E aquilo ali constitui uma prova irrefutável. E se você chamar um político de ladrão, e se você, ele pode ser o maior ladrão que for, se você não provar, quem vai para a cadeia é você. Então vocês tomem cuidado com isso. Mas a dica de hoje é o seguinte, quando eu falo de participar da política, não é ser filiado em partido político, não é ser candidato, não é isso não. É você participar da boa política. O que é a boa política? São as reivindicações que você leva pela comunidade para beneficiar o lugar onde você vive. Agora, você lembra quem foi? O ano que vem nós vamos ter eleição para vereador e para prefeito. Você lembra quem você votou? Para prefeito você lembra. Agora, vereador, você lembra? Se fizer uma pesquisa, mais da metade do povo não sabe. Sabe por que não sabe? Porque vota porque ganhou uma dentadura, vota porque ganhou um saco de cimento, vota porque o político prometeu e não vai cumprir que ia arranjar um emprego, vota porque prometeu que ia fazer isso, que fazer aquilo, etc. E a pessoa pega aquele número e vota porque alguém pediu, né? Porque o Cleiton Aguiar, que é famoso, pediu. Então está errado. Você tem que votar em alguém, seja para qualquer cargo. Vamos falar da eleição do ano que vem, prefeito e vereador. Principalmente quem mora em cidade pequena não vota enganado. A gente conhece todo mundo. E eu digo o seguinte, a política não transforma ninguém. A política apenas revela. Porque se o sujeito for um cidadão de bem, ele entra na política e sai um cidadão de bem. Agora, se ele for treteiro, ele vai ser treteiro da política também. Então a gente tem que acompanhar o noticiário, tem que conversar em casa, tem que falar com os jovens. Quem mais foge da política é o jovem, mas ele é o mais impactado pela política. Porque é a política que põe o ônibus na porta da sua casa, é a política que regula a importação e exportação do país, é a política que cuida da segurança, é a política que cuida da saúde, é a política que cuida do saneamento básico. Então a gente, não gosta de política. Enquanto a gente sai fora, os bandidos tomam conta. Então as pessoas de bem precisam se aproximar, acompanhar. Por exemplo, sabe uma coisa importante? Você ir na reunião da Câmara de Vereadores da sua cidade. Eu me lembro, quando a Câmara de Vereadores de Coromandel tinha o meu saudoso e querido irmão Hélio Aguiar, o João Ari, uma turma muito boa, lotava para assistir o debate, porque o povo gosta de política. Mas o que afasta o povo da política é esse noticiário que nós estamos vendo aí. Mas você pode ter certeza que no meio dessa bandidagem tem muita gente decente, idealista, querendo fazer política. E você deve começar a observar essas pessoas, entendeu? Eu não pertenço a nenhum partido político, nenhum grupo político, entendeu? O meu partido é o Brasil, meu partido é Brasília, meu partido é Coromandel. Então eu quero que o Brasil tome jeito. É uma vergonha o que estão fazendo. O Brasil já provou que é o país mais rico do mundo. Questão de ladrão tem aí, o país está inteiro ainda, né? Então, gente, acompanhe o noticiário político, discuta política em casa, no trabalho, no colégio, a boa política, porque nós temos que nos melhorar para depois a gente cobrar dos políticos, né? Eu vou atender o pedido, vou tocar primeiro, depois eu digo quem pediu. Berlim Carlos Royce, Procurando Minha Amada. Percorri várias cidades procurando quem eu amo. Eu passei em Rio Brilhante, Dourados e Coxim. Chorei por essas estradas procurando minha amada que está fugindo de mim. Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão goiano. Desse jeito, explodindo no meu peito, me faz morrer lentamente. Eu passei em Três Lagoas, Cacilândia e Britânia, e só vou fazer parada nos braços da minha amada quando chegar em Goiânia. Não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já é todo chão goiano. Oi, Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão goiano. Eu toquei o Berlim, o Carlos Royce, Procurando a Minha Amada, para atender o pedido do Geraldão. O Geraldão é da Fazenda Bom Jesus, em São Francisco, nas Minas Gerais. Ele ouve o nosso programa pela Beira Rio FM, do Zé dos Passos e da Dona Conceição.

Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gini Geno, Mas esse amor não morreu. Pro Luiz Braga, meu novo amigo do Facebook. Seja muito bem-vindo, viu, Luiz? Ele não botou aqui onde ele mora, mas não tem importância, não. Seja bem-vindo a si mesmo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Uma jovem cantora da cidade, está lutando com muita dificuldade, está recebendo o nosso apoio, não só no meu programa, mas também na Super 95 FM. E aqui ela cantou três canções do Goiá, um pupurri. Janaína Oliveira, Aurora do Mundo, Tardes Morenas do Mato Grosso e Gente de Minha Terra. Às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei o cerrado, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Campos floridos e belos cenários. Ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte. Na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade. Mas minha saudade ainda era mais. Relembrando Goiá, Janaína Oliveira, um pupurri de músicas, Aurora do Mundo, Tardes Morenas de Mato Grosso e Gente de Minha Terra, pro meu xará Cleiton Neves de Brasília, meu novo amigo do Facebook. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do compositor Ivan Medeiros. Viver não é aprender a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Viver não é aprender a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva, é a frase irretocável de Ivan Medeiros. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Vaguinho. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que acompanha o meu programa no rádio pode me assistir também na televisão. Todo domingo um programa em rede nacional no horário nobre das 22 horas na Rede Brasil de televisão. E nesse domingo agora eu vou tratar de um assunto da maior importância. O brasileiro não sabe mexer com dinheiro. Ninguém nos ensina. Ninguém ensina ninguém a poupar, a gastar melhor. E esse meu amigo, o Vital Fagundes, ele é funcionário do Banco Central e ele escreveu um livro, Contas no Azul. Ele já esteve no nosso programa e eu o convidei para voltar, porque quando ele esteve no nosso programa, o Brasil estava surfando numa onda de prosperidade e o dinheiro estava sobrando. Aí é mais fácil poupar. Eu quero saber dele como é que faz para poupar num momento como esse agora, que o trem está arrochado para todo mundo. Então, domingo, eu vou conversar com o Vital Fagundes, professor Vital Fagundes, do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil, ou pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelas parabólicas e pelo site em tempo real, rbtv.com.br. Às 9:30 da manhã de domingo, meu amigo Bruno César apresenta Meu Reino Encantado. Rede Brasil de televisão, a televisão que mais cresce no país. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Vaguinho. Agora toma! Vou te dizer que tanto faz. Você comigo, você comigo, a mesma coisa. Tá tudo igual. Eu e você tá sem sal. Já não rolava a mesma atração. A gente não se pega, não se beija, não se fala. Já virou já virou a minha casa. Eu fecho camarote com as meninas, não se trava de faria. Tá bom demais, vou zoar, vou curtir. Eu não tô nem aí. Eu tô vivendo a vida que pedi pra Deus. Saio e volto como eu quero pra você, não devo nada. Eu tô nem aí. Eu não tô nem aí. Quem me adorou não dá valor àquele tempo. Agora toma, vai provar com seu veneno. Vou me divertir. Você vai ficar sabendo que eu não tô nem vendo. Olha a minha cara de preocupado com você. Você quem pediu, agora toma. Pra cantar comigo aqui, chega aí. Meu parceiro João Paulo Maninho. Vamos lá, rapaz. Fala, Vaguinho, tamo junto, simbora, senhor. Vou te dizer que tanto faz. Você comigo, sem mim, é a mesma coisa. Tá tudo igual. Eu e você tá sem sal. Mesma atração. A gente não se pega, não se beija, não se embola. Já virou ilusão. Em compensação, eu tô me divertindo, tô saindo do virote todo dia. Tô na alegria. Eu passo dia e noite na balada. Já virou a minha casa. Eu fecho camarote com as meninas, da cipapa de faria. Tá bom demais. Vou zoar, vou curtir. Eu não tô nem aí. Eu tô vivendo a vida que pedi pra Deus. Sai e volto quando eu quero pra você. Não devo nada, tô nem aí. Eu não tô nem aí. Quem mandou não dá valor àquele tempo. Agora toma, vai provar do seu veneno. Vou me divertir e você vai ficar sabendo. Eu não tô nem vendo, olha a minha cara. Te preocupado com você. Você quem pediu, agora toma. Eu tô vivendo a vida que pedi pra Deus. Saio e volto quando eu quero pra você. Não tenho nada, tô nem aí. Eu não tô nem aí. Vai, molequinho. Quem mandou não dá valor àquele tempo. Agora toma, vai provar do seu veneno. minha cara de preocupado com você. Você que pediu, agora toma. Valeu, meu parceiro João Paulo aí. Tamo junto, viu? Valeu, Vaguinho. É o sertanejo com o pagode quebrando tudo. Obrigado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Vaguinho, agora toma. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é o sistemamundialderadio@gmail.com. Eu não conheço o Vaguinho, mas ele mandou uma mensagem para mim, mandou um e-mail e mandou a sua música. E o nosso programa tem esse quadro aqui, a discoteca do Cleitão, é para isso mesmo. O Vaguinho é lá de Guaxupé, nas Minas Gerais. Então na sua cidade tem um cantor aí que não está achando espaço para tocar a música dele, aqui no, na discoteca do Cleitão. Se estiver bem gravadinho, a gente toca, viu? Pode mandar sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou atender o pedido do meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará. O Olinto é o xerife verde, o homem que refloresta Conceição do Araguaia, a cidade deve muito a ele, né? E ele pediu uma música maravilhosa, e vocês do cabelinho arrepiado, vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Presta atenção o que é cantar e que música bonita. A Faculdade da Música apresenta os mestres Pena Branca e Chavantinho, Vaca Estrela, Boi Fubá. Seu doutor, me dá licença pra minha história contar. Hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee